coração tá doidão. Corre lixando e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, tá relixando e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão, tá relixando e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão, pro meu amigo Godofredo Costa, que trabalha lá na diretoria do Banco do Brasil, ele que agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Godofredo, um abraço para você, seja muito bem-vindo, viu? A sugestão do Bejar, música nova de Zé Mulato e Cassiano, O Brilho dos Teus Olhos. Brilho da mais reluzente estrela que existe te embaça quando vem o brilho dos olhos teus. Por ser a mulher mais bonita da face da terra, me deixa sozinho, sem motivos, sem ter razões. Ela me disse adeus, me disse adeus. Vejam como estou sofrendo por essa mulher. Choro chamando por ela a rolar no leito. Beijo o retrato dela, pego o travesseiro e aperto no peito. Por mais que procure esquecê-la, não encontro jeito. Senhor, não deixa acabar assim de repente. Por tudo que há de mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Senhor, não deixa acabar assim de repente. Por tudo que há de mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Zé Mulato e Cassiano, a mais importante dupla caipira da atualidade, O Brilho dos Teus Olhos, música que faz parte do novo CD do Zé Mulato e Cassiano. Agora, o Flávio Bejar não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está começando, Aí que você precisa do divulgador mesmo, né? O Flavinho, ele é especialista lá em Minas Gerais. Ele faz um roteiro que tem mais de 300 emissoras de rádio, né? É um bom começo, porque Minas Gerais é onde começa a nascer o sucesso sertanejo do Brasil. É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Trio Parada Dura, Sula Mazureg e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu, quando eu escuto uma música assim que me remete ao passado, meu coração fica pititim do tamanho de uma bolinha de gude. Aí eu começo a recordar, né? Tem música que remete a coisas boas, outras coisas ruins, mas marca a vida da gente, né? E tem uma história de três caboclos, três mineiros, né? O Creone, o Barreirito e o Mangabinha, que protagonizaram, sem dúvida nenhuma, um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos. Era impressionante. Cada disco que eles lançavam naquela época era vinil, né? Tinha 8, 9 sucessos, era uma coisa impressionante, eles faziam 30 shows por mês, era um negócio danado. Aí eles compraram um avião, no primeiro voo do avião, o avião caiu e o Barreirito teve uma fratura na coluna vertebral e nunca mais andou e depois veio a falecer. Aí o Mangabinha, mas o Creone nunca mais se entenderam, cada um foi para um lado, mas deixaram um legado maravilhoso. Você lembra desta? Trio Parada Dura, Não Quero Piedade. Não venha com mentiras, pelo amor de Deus. As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agradar. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Verdade do que uma alegre mentira. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Agora e sofrer depois. recordei e você recordou comigo? Trio Parada Dura, você lembra desta? Não Quero Piedade, pro Reginaldo Ribeiro, ele é mestre de obras lá em Anápolis, no estado de Goiás, lá na terra do compadre, do Walter Lima, do Luiz Alberto, né? Reginaldo, seja muito bem-vindo ao nosso Facebook. No nosso programa lá em Anápolis, passa na nossa FM, e o Reginaldo curte a gente por lá, né? Se você quiser dar escutar o nosso programa em Anápolis, é só, eu não sei qual é o horário, porque cada emissora de rádio passa no horário que quiser, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Folia. Parei no tempo, você seguiu, não voltou mais. Você sumiu, eu perguntei e ninguém viu. Pro coração, você mentiu, me feriu e partiu. O dia passa, a noite vem. Já se passaram pra lá de 100. Amor por mim, você não tem. Mas continua sendo meu bem, mas não vem, mas não vem. A saudade quando pega, faz bagunça, faz folia. Seu amor virou colega, ele me faz companhia. Chorar no meu ombro. Nananã, nananã, nananã, nananã, nananã, nananã, nananã. O dia passa, a noite vem. Já se passaram pra lá de 100. Amor por mim você não tem. Mas continua sendo meu bem. Mas não vem, mas não vem. A saudade quando pega, faz bagunça, faz folia. Seu amor companhia. Se aprende nessa vida, só depois que leva um combo. Se precisa de uma amiga, pode chorar no meu ombro. A saudade quando pega, faz bagunça, faz folia. Seu amor virou colega, ele me faz companhia. Se aprende nessa vida, só depois que leva um tombo. Se precisar de uma amiga, pode chorar no meu ombro. Você não tem amigos, pode chorar no meu ombro. Sula Mazurega, do Sérgio Mazurega e da Mona Lisa, Folia, pro Ramalho Construtor de Livramento de Nossa Senhora lá na Bahia. Ramalho, um abração para você. O Ramalho trabalha como mestre de obras, né, lá em Livramento de Nossa Senhora. e ele curte o nosso programa pela Portal FM, graças a Deus, onde nós temos uma audiência extraordinária. Ramalho, um abração para você, um abraço para meus colegas da Portal FM. Eu quero só saber quando é que vocês vão me levar para fazer um show aí em Livramento. 2015, a agenda já está aberta, tá bom? O sucesso do momento, Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Não entendo por que não me fala e vira essa cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor que um homem que te amava e te queria tu deixaste de ir? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Eita, louco! Por que tu sentes tanto rancor que um homem que te amava e te queria tu deixaste de? Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como vagabundo. Que mal te fiz eu? Isso pra mim. Gustavo Lima, que mal te fiz eu. No próximo bloco, Mag, vou te ensinar a fazer bolo de brigadeiro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, eu vou variar um pouco hoje. Normalmente eu te ensino a fazer coisa salgada, hoje eu vou te ensinar a fazer um negócio doce, viu? É um bolo de brigadeiro. Você vai precisar de 5 ovos, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de chocolate em pó e uma colher de fermento, uma colher de sopa de fermento em pó. 5 ovos, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de chocolate em pó e meia colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, 600 ml de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de chá de chocolate em pó. Para o recheio, você vai precisar de 600 ml de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga e meia xícara de chá de chocolate em pó. Você vai fazer o seguinte, você vai bater as claras em neve, depois você junta as gemas e vai acrescentando o açúcar.

Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Devanir Figueiredo de Freitas me mandou uma mensagem no Facebook, falou: Cleiton, seu programa está fazendo o maior sucesso na Integração FM 89,7 em Mingaporã, lá no Paraguai. Ô Devani, muito obrigado, viu? Um abraço aos meus amigos de Mingaporã. Deve ser Integración FM 87,7, né? Abração para os meus amigos do Paraguai na fronteira com o Brasil. Muito obrigado, viu, Devani, por você ter me avisado. Eu sempre gosto de saber dessas coisas, porque às vezes tem emissora de rádio que começa a passar o nosso programa, eu não fico sabendo, tem emissora que deixa de passar por uma ou outra razão. Normalmente deixa de passar o programa quando a rádio é vendida e troca, entra outro grupo, essa coisa, né? Mas eu fico muito feliz de saber quando as pessoas me informam que nós estamos fazendo muito sucesso, principalmente agora lá no Paraguai. Eu gravei esse programa no Dia das Crianças, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, né, da Padroeira do Brasil, no dia em que a Marina Silva, que foi a candidata derrotada no primeiro turno das eleições, ela anunciou o seu apoio ao candidato Aécio Neves, que foi um reforço importante, né? Então agora ficou a Marina e o Aécio contra a Dilma. Agora o bicho vai pegar. Você que está de aniversário hoje, meus parabéns, muita luz, muita paz e principalmente muita saúde, viu? Eu vou aqui ao livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 63 da edição número 2, para trazer uma oração muito bonita, a prece de Cáritas. Para você que está com algum problema pessoal, algum problema na sua família, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. E dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Amém. Bonita essa oração, não canso de fazer, né? Essa está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição. O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante.

sinal amargo deu uma rose à esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Mansos regalos que brotavam lá na serra, saudosa ponte que alegrava o meu viver. Adeus paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais? Adeus lagoa, Poço Verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Relembrando Goiás, meu amigo Zé Rico, recordação. O Zé não teve a mesma sorte do Sérgio Reis. Ele foi candidato a deputado federal lá em Goiás e não teve a votação que precisava. Eu fiquei até, eu digo para vocês que eu fiquei feliz, viu? Eu quero ver o Zé Rico em cima do palco cantando. Não é mexendo com política não, que não é a dele, né? O Zé, não mexe não, rapaz. Fica, faz a liga. Você já foi eleito como o melhor cantor da música sertaneja de todos os tempos pelos seus milhões de admiradores do Brasil, rapaz. Não mexe com política, né? Esse trem não é pra nós não, viu, Zé? Deixa pra quem gosta. A frase irretocável é de André Luiz Bezerra. A ignorância se combate com a educação. A ignorância se combate com a educação é a frase irretocável de André Luiz Bezerra. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Silva. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite você assiste o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir. Tem mais de 200 cidades que já têm o sinal local da Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Não confunda com TV Brasil. TV Brasil é do governo. Essa é Rede Brasil de Televisão. É uma emissora de São Paulo, tem apenas 10 anos de existência e cresce, é a estação de televisão que mais cresce no Brasil. E vou ter uma novidade que você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi. Na Claro TV é o canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br em tempo real. Toda sexta e todo domingo, 10 horas da noite, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Silva. Não rola! Derundê, derundê, derundê, derundê. Decidi não olhar pra trás. Quero esquecer esse amor que só me faz mal. Se te vejo, não posso conter o desejo que está guardado em mim. É inútil tentar te evitar. Tua boca me alucina ao sorrir. Te peço desculpas, mas o coração me obriga a te amar. Talvez não entenda, nem eu sei como explicar. Mas sei que eu não quero o teu ficar por ficar. Não rola não, não rola não. Ficar, não rola não, não rola não. Beijar sem amar, não rola não, não rola não. O teu ficar por ficar, pra mim não dá. Prefiro é a solidão. Derundê, derundê, derundê, derundê. Decidi não atrás. Quero esquecer esse amor que só me faz mal. posso conter o desejo que está guardado em mim. É inútil tentar te evitar, tua boca me alucina ao sorrir. Te peço desculpas, mas o coração me obriga a te amar. Talvez não entenda, nem eu sei como explicar, mas sei que eu não quero o teu ficar por ficar. Não rola não, não rola não, o teu ficar por ficar. Não rola não, não rola não, beijar sem amar. Não rola não, não rola não, o teu ficar por ficar. Pra mim não dá. Pra mim não dá, prefiro é a solidão. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas Silva, Não Rola. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. À sua disposição das 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Você pode pedir também pelo site da Rádio Estúdio Brasil, www.radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, que eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho, Velhas Cartas. Antiga carta guardada, que o tempo amarelou. É lembrança do passado, que no meu peito ficou. Cada frase é uma saudade do tempo do nosso amor. Hoje é um risco de tinta, relendo meu pensamento. Cada letra é um suspiro que ficou no esquecimento. Resto de amor e saudade no livro do sofrimento. Mensageiro canário deixou os olhos morrer. Até a florzinha da carta o seu perfume perdeu. Só ficou a falsidade da jura que o se escreveu. Nosso amor, o que resta é a esperança perdida. Não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida. Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida. A Faculdade da Música apresentou os mestres César e Paulinho, uma gravação de 2001, portanto há 13 anos atrás, Velhas Cartas. Um sucesso do passado, um sucesso do presente, com a música que já foi gravada no passado pelas Marcianas. Bruno e Marrone, Vou Te Amarrar na Minha Cama. Quem tem mais de 25 anos, levanta a mão.